A paz do nosso Senhor, irmãos, irmãs, é com alegria que nós vamos ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28. É um capítulo que fala sobre o reinado de Acás. E sua queda, Deus entregando Acás às derrotas, Israel ouvindo o profeta Oded, Acás pedindo socorro ao inimigo, a falta de um bom senso de Acás e, finalmente, a morte do rei Acás. Nós vamos continuar trabalhando com elementos históricos. Nós estamos tratando com um livro histórico, entre outros livros históricos. Aqui nesse texto, nós temos um paralelo com o segundo livro de Reis, capítulo 16, de 1 a 4. É um paralelo, segundo o livro de Reis, 16, de 1 a 4. Vamos, então, caminhar pelo capítulo 28 do segundo livro de Crônicas. Mas antes, vou ler para vocês uma mensagem que nos foi enviada pelos irmãos que fazem isso na abertura devocional. Diz assim o texto, e tem tudo a ver com o ministério de Jesus, como nós vamos falar do bom samaritano, por exemplo, e aqui já se dirigindo ao escárnio e à vitória na cruz. Diz assim o texto, o escárnio e a vitória da cruz, A.C. Barro é o autor. Quem enviou foi o pastor Paulo Bueno de Camargo. Na cena da paixão, três símbolos de zombaria revelam um contraste profundo. A coroa de espinhos, em vez de ouro, fere e humilha. O manto escarlate, em vez de honrar, ridiculariza a saudação. Salve o rei dos judeus! Transforma o reino eterno em piada. Mesmo assim, Jesus permanece em silêncio, firme em sua identidade de filho de Deus. Confira Mateus capítulo 27, 45 a 56. Irmãos, no Gólgota, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? O verbo desamparar mostra a dor da separação causada pelo pecado humano. O filho experimenta abandono para que possamos experimentar restauração. No instante final, o véu do templo se rasga de cima a baixo. A barreira entre Deus e os humanos cai. Não precisamos mais de sacrifícios ou mediações. Já que, acrescento, o sacrifício único e necessário foi feito por Jesus. Então, irmãos, é importante entender isso. Em Cristo, temos acesso direto ao Pai. A cruz chama a viver com dignidade, mesmo sob escárnio, a confiar que no mesmo silêncio de Deus ele cumpre seu propósito e a desfrutar do livre acesso à presença divina. Para nossa reflexão de abertura, o véu se rasgou. Estou vivendo na liberdade desse acesso direto ao Pai. Louvado seja Deus por esse texto de abertura devocional. Nós vamos ler agora o capítulo que eu disse para você, capítulo 28 de 2 Crônicas. Diz assim o texto: Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, como Yahvé, o Senhor, como havia feito o rei Davi, seu antepassado. Mais um rei, irmão, que não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Versículo 2: imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos, imagens escondidas para os Baalins. Aqui, quando fala Israel, estamos falando do reino do norte. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Hinom e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, segundo o costume e as abominações das nações pagãs. Veja, isso era uma coisa feita no sacrifício a Baal, entregar os próprios filhos. E ele fez isso, um rei da casa do Senhor agiu como um sacerdote de Baal, um verdadeiro pagão. Ele, então, trouxe a ira de Deus sobre a casa, queimou perfumes sagrados no vale do filho de Hinom, sacrificou seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e abominações das nações pagãs, que Yahvé havia expulsado da presença dos israelitas. Acás sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda a grande árvore verdejante. Versículo 5, irmãos: por esse motivo, Yahvé, o Senhor, seu Deus, entregou Acás nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu Acás durante a derrota. Em apenas um dia de batalha, Pekah ben Remaliahu, Peca, filho de Remalias, como nós dizemos em português, matou 120 mil guerreiros valorosos de Judá. Quando eu falo Judá, eu falo do Reino do Sul. Pastor, por que você fala, já falou isso 50 vezes? Eu falo para aqueles que não estavam ouvindo e também para você guardar no coração aquilo que aconteceu na história de Israel. Nós estamos falando de quase 3 mil anos atrás. E olha o conflito. Conflito de Israel e Judá, conflito com a Síria, conflito com os arameus, conflito que desembocou num encaminhamento para Damasco. Então, quando o presidente americano diz: eu resolvi um problema de 3 mil anos, é para dar risada. Porque muito antes disso, por volta de 4 mil, 5 mil anos, o conflito já havia começado. E também não se encerrou, nem vai se encerrar agora. Só vai encerrar-se na volta de Jesus, nos dias que estiverem preparados para a volta do Senhor. Talvez estejamos muito próximos desse momento. Não sabemos, não vamos colocar data, mas sabemos que o mundo caminha para essa situação, para esse dia. Versículo 6. Diz ali, né? 20 guerreiros valorosos, matou 120 mil guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados. E Zicre, soldado poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azricão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu próprio povo, irmão, 200 mil pessoas, entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo. Despojo era sobra da guerra. Quem havia conquistado levava, matava as pessoas e levava a riqueza para sua casa. Carregaram tudo para Samaria. Esse versículo ajuda demais a você entender, porque eles falam os filhos de Israel e depois falam Judá. E alguém que não prestou muita atenção, agora pode entender. Em algum momento da história, depois da tríplice coroa, Saul, Davi e Salomão, depois com os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, exatamente nesse momento, os reinos foram se separando e se separaram definitivamente. Israel ficou com o reino do norte, o nome daqueles que estavam no reino do norte, e Judá passa a ser considerado como o Reino do Sul, tá bem? Mesmo que eles se considerassem Israel. Repito, quando a Bíblia fala nesse momento de Israel, está falando na autodenominação deles de Reino do Norte e Judá, Reino do Sul, sendo Samaria, que o versículo fala também, a capital do Reino do Norte. Então, só você imaginar o seu estado, o seu país, sendo dividido em duas partes, tá bem? Isso facilita, sendo dividido em duas partes. E essas duas partes, inicialmente, compunham um estado só, formado por 12 tribos que eram a descendência dos 12 filhos de Jacó. Mas eles se separaram e ficaram 10 tribos de um lado, 9 tribos de outro, para ser muito preciso, 9 tribos e meio, 9 tribos e mais metade de uma, que é Manassés, e no Reino do Sul, 9 tribos e a outra metade de Manassés. Ótimo. Eu gosto de fazer isso para a gente ler a Bíblia e ampliar a nossa visão. Versículo 9. Israel ouvindo o profeta Oded. Então você já sabe, quando fala de Israel, estamos falando do Reino do Norte. Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor, chamado Oded. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu: Eis que irando-se Javé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas? Ora, porventura, não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Javé, o Senhor? Sendo assim, atendei-me, pois nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossos próprios irmãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu entre vós. Então o Senhor está falando: vocês venceram a guerra contra os seus irmãos do sul e agora vocês querem transformá-los em escravos. O castigo que Deus permitiu para tratar com o Judá, que estava adorando como pagão, estava agindo como pagãos e adorando exatamente como os povos pagãos que adoravam a Baal, e o Senhor tratou com eles. Mas quando esse tratamento chegou num grau que ofendeu ao Senhor também, então ele disse: cesse, não é para fazer assim. É verdade que eu permiti que vocês vencessem a peleja contra os seus irmãos. Por que irmãos? Porque todos são descendentes das doze tribos de Israel. Mas isso o Senhor já não queria, que eles fossem transformados em escravos para os irmãos do norte, que infelizmente permaneceram assim, depois foram derrotados pelos assírios e incorporados na cultura assíria, casando-se com mulheres israelitas. E eu informei para você, só agora no século XX, final do século XX e no XXI, é que efetivamente, depois da ciência permitir o conhecimento do DNA, é que muita gente que está hoje ao norte da nação israelita, segundo a divisão que foi feita depois da Segunda Guerra, aqueles que estão em outros povos ali, mas sabem da história, têm alguns hábitos, têm algumas situações que parecem então com israelitas, e mais elementos, fez com que eles começassem a pedir o exame, veja bem, século XX, segunda metade do século XX, e mais no final do século XX, e agora no século XXI, eles estão fazendo, muita gente está pedindo para fazer exame de DNA para saber se são israelitas mesmo e mais, a que tribo pertence. Só agora. Então, nós estamos falando de 3 mil anos. Então, veja bem o que aconteceu com 10 tribos, não é? Com 9 tribos e mais metade de uma. Versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que estavam retornando da guerra, e lhes repreenderam, exclamando: não fareis entrar em nossas terras esses cativos. Por que intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Yahvé, o Senhor? A nossa culpa já é muito grande. E o brasume da ira de Yahvé já está sobre as nossas cabeças. Ou seja, eles tinham aqui a consciência, o Reino do Norte foi ainda mais conduzido, né, conduzido mais intensamente pelos reis para o paganismo. O Reino do Norte, o Reino do Sul também, dá para ver nesse texto, foi influenciado por costumes pagãos, mas com menor intensidade. Versículo 14. Então, assim que ouviram essas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Em seguida, certos homens, designados nominalmente para esse fim, puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros, utilizando o próprio material que havia sido trazido com o despojo. Vestiram todos os que estavam nus e deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois conduziram-nos, colocando sobre animais de carga, os fracos e feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida, regressaram a Samaria. Que vale a pena a última parada, irmãos. A bondade com que os captores do Reino do Norte trataram seus prisioneiros de Judá, sobretudo com fome, aqueles que estavam com fome, conforme os pormenores registrados no versículo 14 e 15, que nós lemos agora, pode indicar um antecedente histórico para a parábola do bom samaritano. Atenção, mais um texto em que Jesus se utilizou, muito provavelmente, algo que foi realizado no antigo. Então, pode indicar, não estou afirmando que indica, mas é muito provável que pode indicar o antecedente histórico para a parábola do bom samaritano. Então, quando nós vemos falando do bom samaritano, pode ter a ver com o que aconteceu nesse momento e foi contada por Jesus em Lucas 10. A atitude de Oded, ou Oded, para com o norte, é demonstrado sua posição de chamá-los de irmãos. Esse tipo de expressão de amor e respeito à dignidade humana é singular nas páginas do Antigo Testamento e mais se parece com os ensinamentos do Messias. Se nós fazemos uma crítica literária, uma crítica da forma, veja, isso tem muito a ver com os ensinamentos do Messias, Jesus Cristo, no Novo Testamento. É raríssimo na Bíblia e na história geral uma vitória militar resultar em algum exemplo de virtude fraternal. Nas guerras não tem muita virtude, não. Existem as leis das guerras, mas observe no momento que está acontecendo no Sudão, na Ucrânia, estava acontecendo agora em Israel e em Gaza. Não tem virtude, não. Não tem virtude. É raro uma postura de virtude fraternal. O que se vê é matança, o que se vê é violência, né? Então, é raríssimo uma vitória militar resultar em algum exemplo de virtude fraternal. Por isso, teria muito a ver com a passagem no bom samaritano. Ou uma conquista, demonstrar consideração para com o próximo. Pense nisso. Será que nas guerras a gente vê uma conquista demonstrar consideração para com o próximo? A terrível história das guerras entre os seres humanos poucas vezes registrou tratamento tão nobre e honrado para com 200 mil prisioneiros de guerra. Quando nós vemos agora uma situação de solidariedade, depois de toda uma negociação para com 50 vivos e 50 mortos da parte de Israel, e centenas de mortos da parte de Gaza, isso confirma, centenas e centenas, né? Isso confirma que a gente não encontra nas guerras virtude, não. O que a gente encontra é a vontade de massacrar. Vamos adiante, e agora praticamente a leitura do final do capítulo para encerrar esse momento de devoção e para que você reflita sobre o que foi esse momento. Acaz pedindo socorro ao inimigo. Por esse tempo, Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o socorresse. Bem a Assíria, que vai dominar o Reino do Norte, né? Pois os Edomitas, Edom, são descendentes de Esaú, pois os Edomitas atacaram Judá mais uma vez, a derrotaram e fizeram muitos cativos. Os filisteus haviam invadido a cidade de Chefelá, da planície, e do Neguebe, o sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Ajalon, Gederot, Socó e seus povoados, Timna e suas aldeias, Guinzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acaz, que nós estamos lendo nesse capítulo, porquanto este foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Yahvé o desprezou completamente. Então, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e o acusou. A Acaz, problemas ainda maiores, em vez de servir qualquer ajuda. Por que Acaz lançou mão de alguns objetivos, de objetos valiosos dos despojos que estavam guardados na casa de Yahvé, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio real e na casa dos príncipes, e entregou tudo ao rei da Assíria. Contudo, isso não o ajudou em nada. Tentou fazer negócio com a Assíria, mas não ajudou em nada. E agora, para finalizar mesmo, a gente vê a falta de bom senso de Acaz. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acaz não mudou de atitude. Que triste. Pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Yahvé, o Senhor. Ele chegou a oferecer sacrifícios às divindades pagãs de Damasco. Veja bem, ó, outra localidade que está próxima ali, Damasco é Síria, né? Parte da Síria, que o haviam derrotado, pois imaginava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também os sacrifícios a eles. Certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa de sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Ele foi buscar outros deuses para buscar socorro, irmão. É claro que esses deuses nada são, não podiam fazer nada por ele. Então ajuntou Acaz os utensílios da casa de Yahvé, fê-los em pedaços e fechou as portas do templo do Senhor. E ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também Em cada cidade de Judá, mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses, e assim provocou a ira de Yahvé, o Senhor, Deus de seus pais. Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acaz e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Acaz adormeceu, ou seja, morreu, né, com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe com a leitura desse capítulo e que nós jamais vivamos como Acaz viveu. E eu digo para você mais uma vez, a Bíblia faz questão de ser a palavra eterna, soberana do Senhor. Ela faz questão de contar detalhe por detalhe verdadeiramente a história do povo de Israel. Não inventa heróis, super-heróis para todo mundo. Não, ela conta as mazelas do povo, dos líderes do povo. Ela conta os pecados. Não tem esse negócio de inventar nada. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada nos mostra a verdade sobre as coisas. E por isso nós temos que aprender muito com a Bíblia, e aprendendo com a Bíblia, nós também não vamos criar nenhuma ilusão de que, por ser israelitas, todo o povo de Israel foi fiel ao Senhor. Não, muitos foram fiéis, e glória ao Senhor por isso, mas também muitos foram infiéis. E na sua infidelidade trouxeram penalidade para o povo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe e nos esclareça todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, a inspiração, o poder, a fidelidade que o Espírito gera em nós, seja gerado em cada uma das nossas vidas e na vida de todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra. E assim permaneça hoje e para sempre. Amém, amém, amém.